magoar. Quando vi sete horas passar, eu estava na beira do mar. Quando vi sete horas passar, firmei o meu pensamento. Era a rainha Iemanjá. Firmei o meu pensamento. Era a rainha Iemanjá. Ogunda vira mar, com sua lança prateada, defendei os seus cavaleiros. E Ogunda vira mar, defendei os seus cavaleiros. E Ogunda vira mar, que a besta fera não me enxergue e nem possa me acompanhar. Mas para os novos tempos, ela vai saindo do fundo do mar. Mas para os novos tempos, ela vai saindo do fundo do mar. Esta visão do apocalipse, eu vi uma miração. Esta visão do apocalipse, eu vi uma miração. Eu peço a São Jorge guerreiro no deserto aonde ele está. Mas eu peço a São Jorge guerreiro no deserto aonde ele está. Dominai este dragão para tudo nos salvar. Dominai este dragão para tudo nos salvar. Os Exus e as pombagiras estão vagando na escuridão. Os Exus e as pombagiras estão vagando na escuridão. Para receber a santa luz, iluminar e ter o seu perdão. Para receber a santa luz, iluminar e ter o seu perdão. A peço faço é o arcanjo proteger. Thank you.